Salvador, bom dia, tá 3399. Jetan 3399, informação em curso Golf, Guarulhos, Jetan 360 aprovado, já está pronto para cópia. Ah, fala, Jetan. Para a cópia, Jetan 3399. Jetan 3399, autorizada para Sierra Bravo, Golf Romeo, nível de voo 360, via para Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu. Após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pistão do zero com curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5024, TAM 3399. 3601, suba restrito ao nível 320. 320, 3601. Décimo curva direita na Dael Leda Bridge, acionado 5024, chamando decolagem 208, TAM 3399. Protegimento correto, TAM 3399, estimei pronto para o push back acionamento, senhor. Ciente. Torre Salvador Ocean 6251, informação Golf, autorização Guarulhos. Bom dia, 6251, 360, tem aprovado Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, cópia. Ocean 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pistão do zero com curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5026, Oceano 6251. Que é autorizado Guarulhos, nível 360, a saída da El Leda Bridge, após a Peslu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. E conforme plano, decolada 10, curva direita, transponder 5026 e contorno 208, Oceano 6251. Protegimento correto, Oceano 6251, portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Chama lá. Recife, bom dia. Recife, bom dia, tá 3601 no traçado e passando 160 para o 320 restrito. Bom dia, tá 3601. Pro Recife, tá 3601, bom dia. Ô, tá 3601, continua transmitindo a frequência do controle, companheiro. Ô, desculpa, amigo. É, confirmando qual é a frequência lá? 125 decimal 1. 51, obrigado. Oceania 6251, portão 11, pushback aqui na minha. Autorizado, portão 1, Oceania 251, nós chamamos pronto para o táxi, senhor. Para. Estacionamento 3399 na posição 4. Finger 7, então 3399. Senhor, a gente confirma, o senhor está com o Finger 07? Não, negativo, no 4 mesmo, 3399. Senhor, por gentileza, aguarde aproximadamente 4 minutos para o seu pushback. Se quiser, tem livre o acionamento, o seu pushback vai ter que aguardar aproximadamente 4 minutos devido a taxa interditada. Alfa interditada, senhor. Aproximadamente 4 minutos eu autorizo o seu pushback. Tá ok, não aguardo, 3399. Seu Oceania 6251, são 86 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, terminando galeão. Galeão 086 a bordo copiado. Oceania 625 não tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 08. Chame pronto para decolagem de ponto de espera pista no 0, Oceania 625. Pátio, Índia para o ponto de espera da 10, reportar a pronto, 6251. O TAN 3399, coordena com o equipe de solo, foi autorizado um Airbus da Oceania passar a cauda em direção ao ponto de espera. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback acionamento, chame táxi 3399. Gente, então está autorizado o pushback acionamento após a passagem da avianca na retaguarda, então é 3399. Ponte de espera pronto na 1063-6251. Puxa, na 6251, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento de 120 graus com 05 nós. Ali decola na 1062-6251. Puxa, NM251, decolando aos 3-1, chama agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo, senhor. 08, obrigado, bom dia. TAC, 3399, com 143, 4 horas e 20, Galeão. Ledão, então, bridge. Chaner 6251, bom dia, vigilância, direto, posição Leda, 6251. Presente Leda, grato. Era pronto, TAM 3399. TAM 3399 autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vento 140 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, DAM 10, TAM 3399. Confirme, por gentileza. Ali, Mike, por gentileza, informação em curso é a Golf. Monitore 118.62, senhor. Decolado aos 36, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo. Boa. Whisky Charlie Mike, confirme o pádio de se encontre e pista de onde irá decolar. Verda Bridge. E bom dia, TAM 3399, vigilância direto Leda. Whisky Charlie Mike na escuta para cópia. Patambu Whisky Charlie Mike autorizado para Sierra Delta Charlie Oscar via Golf 677 até Ilhéus, após direto Arubi, após direto Halite, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, o nível de voo 120. Decola da pistão no 7, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Ilhéus. Controle 120.8, transponder 5023, Papa Tango Whisky, Charlie Mike. .023, protegimento correto, Whisky Charlie Mike, chame para o acionamento, senhor. Livre acionamento, Mike, chame pronto para o táxi.